saudações você que está ouvindo. A gente vai falar hoje sobre esse projeto de lei Escola Livre, que foi aprovado em Alagoas, que é praticamente a escola sem partido, versão daqui da gente. Eu sou Carlson Galdino, estou aqui na Escola Lions, mais uma gravação com plateia. E para me ajudar aqui nessa conversa, conto hoje com a participação de dois alunos aqui. Gabriel Andrade e Davidson Moura. Pronto, vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. Primeiro, eu trouxe aqui impressa essa lei do Ricardo Nezinho, que é um texto enorme, né? Quem já leu, viu? 4 páginas só. O arquivo tem 9 páginas, mas na prática as outras páginas são todas anexos, né? Só tem 4 páginas de texto. E assim que ele já foi apresentar o projeto de lei dele, né? Ele já não foi muito bem nas saudações dele. Ele teve um pequeno problema na hora de apresentar, né? Virou piada instantânea. Já virou piada, saiu até em jornal, conhecido como jornal grande, né? De grande mídia. Acho que essa lei ela já não tem credibilidade desde o início, que ele tenta explicar. Que ele tenta amordaçar os funcionários, principalmente os professores. E também os alunos, né, que seria a ideia dele de uma alienação feita pelos professores esquerdopatas e esquerdistas. Embora ele seja um tanto medroso, né, de usar esses termos explicitamente, mas é o que ele pensa, pelo que ele fala. É, ele tenta utilizar, só que ele não consegue. Vai sempre alterando a imagem para ele conseguir explicar. Só que ele não conseguiu chegar a esse ponto não, porque a explicação dele sobre essa lei foi exatamente um absurdo. Pois é, mas antes de falar mais a respeito, acho que é bom a gente ler a lei. Para quem é aqui presente que não conhece, e para os ouvintes também, né, que eventualmente não conhecem, acho que principalmente quem não é de Alagoas não vai ter o menor contato com o texto da lei em si. Né? Alguém gostaria de ler, para não ficar só eu lendo? Começa aí, o projeto de lei 69/2015. Institui, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, o Programa Escola Livre. Ricardo Nezinho, deputado da Assembleia Legislativa Estadual de Alagoas, no uso de suas atribuições regimentais, submete ao plenário desta Casa o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica criado no âmbito do Sistema Estadual do Ensino o Programa Escola Livre, atendendo os seguintes princípios. 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 2. Pluralismo de ideias no âmbito acadêmico. 3. Liberdade de aprender com projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. 4. Liberdade de crença. 5. Reconhecimento de vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. 6. Educação e formação do estudante quando aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. 7. Direito dos pais a que seus filhos menores recebam educação moral livre e doutrinação política, religiosa ou ideológica. Artigo 2. É vedada a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula, bem como a veiculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam induzir aos alunos ao único pensamento religioso, político ou ideológico. Tratando-se de disciplina facultativa, em que sejam veiculados os conteúdos referidos na parte final do capítulo deste artigo, a frequência dos estudantes dependerá de prévia expressa autorização dos seus pais e responsáveis. As escolas confeccionadas cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos deverão constar expressamente no contrato de prestação de serviços educacionais, documento este que será imprescindível para o ato da matrícula, sendo a assinatura deste autorização expressa dos pais ou responsáveis pelo aluno para veiculação de conteúdos identificados como os referidos princípios, valores e concepções. Eu acho que é bom uma pausa agora pra gente. Assim, não fica muito chato, né? Tá, todo mundo vai parando pra comentar um pouco e daqui a pouco a gente continua. Primeiro, vocês viram aqui o que o Davidson falou sobre sobre os princípios. Essa discussão, neutralidade política, né? É liberdade de crença, assim, a princípio parece uma coisa muito boa. O problema é que ela parte de um pressuposto, de vários pressupostos complicados de serem defendidos. Primeiro, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado. Isso aí, traduzindo, ele não diz nesse nível, mas para chegar ao ponto de justificar uma lei dessa, ele entende assim, que os alunos são pessoas que não têm... são cabeças vazias que vão receber tudo que o professor diz e aceitar aquilo como verdade absoluta. Um absurdo. Né? Vocês se consideram absurdo desse jeito, se enxergam assim? Então, isso aí acontece aqui assim, isso acontece aqui sem lei. É. Por quê? Tem que empurrar conceitos a gente sem que a gente pergunte o governo. Só. Então. Não, mas a questão é, vocês são assim de aceitar qualquer coisa que o professor diz? Ah, não, com certeza. Mas a gente tem que fazer isso. Quando a gente contesta, é tipo, saia fora da sala, não quer assistir aula, passa pra fora, e é isso. Sério? Acontece isso aqui? Sim, sim, sim, sim. Principalmente com alguns professores. Certos professores. E que temáticas? Principalmente. Quando é tipo, existe uma professora aqui que ela dá a aula dela, mas às vezes em vez de ela dar a aula dela, ela mete religião no meio da aula dela. A religião dela, não todas as religiões, a religião dela. Aí acaba atrapalhando a aula e às vezes, sei lá, tipo, eu sempre tento questionar ela, né? E ela manda eu sair da sala ou até mesmo eu me retiro da sala por não estar afim de escutar o que ela está dizendo, em vez dela estar dando a aula dela, falar sobre só. Religião dela. É uns 20 minutos de uma aula de 50 minutos que ela tira para falar só sobre um evangelho que ela coloca no quadro antes de começar. Tem mais professores dessa disciplina? Ou é só não, ela? Então dizem que a disciplina vai ser fácil de identificar. Sim, isso, sim, sim. Né? Então deixa quieto. Isso acontece muito, a gente também. Se tivesse mais, eu ia perguntar qual era a disciplina. É verdade. Sim. Isso acontece muito porque eu aqui sou terceiro ano. Ah, peraí, só, mas dá pra dizer pelo menos qual é a área, né? Se é de humanas, se é de humanas. Ah, sim, a área de humanas. É de humanas, né? É de humanas. Eu sou terceiro ano, o Vitor é do terceiro ano. A ocupação também tá com pouco, tá sem peso na parte do terceiro ano, porque é sempre a mesma desculpa. E essa mesma matéria da professora sempre vai pesando na mesma questão, a religião dela. O problema não é ela falar da religião dela, o problema não é ela dar um graças a Deus. O problema é que ela chega no quadro, escreve um evangelho, coloca o nome de quem é, o cara. A disciplina não é religião, mas ela transforma. Ela transforma. Agora, vocês falaram de um caso assim de doutrinação religiosa. Sim. Agora, nesse texto, até onde a gente viu, ele fala no item 4, né? Que do artigo 1º, ele estabelece o princípio de liberdade de crença. Só que no artigo 2º, coloca, é vedada a prática de doutrinação política e ideológica em sala de aula, né? Ah, mas fala aqui de pensamento religioso. E aí a gente chegou... Fala então, é uma contradição? Não é uma contradição não, assim fala. É que eu não tinha visto esse final, né? Mas nesse caso, vocês acham que seria uma boa essa lei para esse... Não. Justificaria? Pode haver uma liberdade de crença, só que não pode haver Pode haver uma liberdade de crença, mas eu acho que, tipo, não só sobre uma crença, não só sobre uma crença. Mas ela se excede? Excede. Já procuraram a direção? Não. Ah, mas o fato que a direção da escola, ela meio que... Não, tipo, não contesta, sabe? Pelo fato... Não dá a voz pelo fato da professora trabalhar... Eu não estava aqui... Trabalhar aqui há muito pode até tempo. Ser boato, sim. Mas há um tempo colocaram um cartaz ali de grupo de oração. Sim. E um ex-professor que dava aula aqui, ele chegou e falou pra galera em uma sala e falou: vamos juntar um pessoal e vamos fazer um grupo de umbanda aqui pra gente mostrar. E já muita gente, eu não sei se essa professora chegou a se alterar alguma coisa, mas muito aluno já ficou: nossa, o quê? Eu trazer macumba pra escola. Então, não há, até dos próprios alunos há uma repreensão. Sim. É por isso que se defende o Estado laico, né? Pra serem tratados todas as regiões de forma igual. né? O Estado não pode ter um vínculo com uma religião específica. Até o ano passado, toda semana, um dia na semana, a primeira aula não existia. Era, juntava todo mundo que era católico ali no pai e começava a rezar. Que era e quem não era. Era chamado grupo de orações, que ela mesmo puxou e a diretoria aceitou. Então, se a diretoria aceitou isso, a gente vai falar com a diretoria. Ela teve uma garota que estava fazendo a prova, estava com dúvida, não, questão, e chamou ela. E ela disse, invoca o Espírito Santo. aí, vai ajudar. Aí ela foi falar com a diretoria, falou, vira pra ela e disse, você tem que entender, ela é muito religiosa. Não é questão de entender. Você tem eu já entendi o que ela passou. É a culpabilização da vítima, né? O culpado é você que não entendeu ela. Pois é, agora interessante, né? É, nos católicos, evangélicos, acontece aqui esse tipo de coisa. Sim. Agora sim, vocês sim. têm visto alguém querendo doutrinar para pensamentos de esquerda, marxista, nas salas de aula? Vixe, isso aí, rapaz, acho que não. Às vezes assim seria até um pouquinho bom, mas não seria, rola. Né? Seria. Ia dar uma livre, mas para os alunos não rola. Acho não que de 100% dos professores. Discutir classes, né? Luta de classes. Ah, porque a filosofia e sociologia, tipo, nas escolas estaduais que eu estudei, é bem defasada, né? Tipo, eles não passam um conteúdo muito... Ano passado. Coisado. Eles falam mais, tipo, a filosofia fala mais sobre a Grécia Antiga. Tipo, acho que todo mundo estuda aqui no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que eu ainda não fui no terceiro ano, mas, tipo, fala da Grécia. Que as filosofias nascem na Grécia, etc. A mesma coisa. A sociologia, eles não é professora, pá, bota um texto e fala, reflita esse texto e fala o que você entendeu desse texto. Não é só isso, a filosofia e a sociologia. Não traz um bota pra gente ter um pensamento crítico. Só fala que tem que ter, mas não ajuda a gente um pensamento crítico. Ano passado eu não estava aqui, foi até porque eu falei alto do grupo de oração, que eu não estava aqui ano passado, estava no Manda Luz. E lá, tipo, a minha aula favorita era uma aula em que a gente realmente entrava em luta. A gente realmente entrava em luta de classe, a gente falava de pensamento... De várias religiões já chegamos a entrar, falando pensamento político, a gente falava de luta racial, falava de tudo, e eu senti um pouco de falta quando eu vim pra cá, aqui, no terceiro ano do ensino médio, eu senti só aquela, olho pro quadro, acaba a aula, entra outro professor, olho pro quadro e já era. Não tinha um pensamento. É pra formar um pensamento crítico, pra cumprir o que tá na emenda da disciplina e se livrar, né? Só isso. Sobre sociologia e filosofia nesse ensino médio. Assim, qual era a disciplina aí que você disse? Ano passado, história. História, né? História lá no Manda Luz. Legal. O professor sempre dava apoio pros alunos, sempre tirava muita dúvida, passava material pra galera pensar, material que falava sobre a luta do negro. Desde a escravidão, sempre muito abrangente em todos os assuntos. E tinha gente que se colocava contrário, se mostrava insatisfeito com esse tipo de conteúdo? Tinha. Normalmente o conteúdo que a maioria do pessoal se mostrava insatisfeito era a igualdade de gênero, a homofobia e os direitos LGBTs e a questão religiosa também. Que como ele abrangia muito as outras religiões, às vezes ele falava até, vamos deixar um pouco de lado o cristianismo agora, que vocês já entendem tudo, basicamente. E vamos falar disso aqui. Aí muita gente ficava de lado, muita gente ficava olhando torto. E como o professor reagia a isso? Não, ele costumava levar um pouco na brincadeira e tentava explicar para o pessoal qual era a necessidade de abranger outros assuntos fora aquele que é do costume. É a vantagem de conhecer além do que você... da sua vida cotidiana. Sim, fala aí. Sobre sociologia e filosofia nesse ensino médio, eu estou no terceiro, estou acabando. Eu passei aqui, praticamente a gente não teve professor lá, turma do meu primeiro ano até agora. Teve dois professores, no primeiro ano um professor de sociologia e no segundo ano um professor de filosofia. Mas eles não passaram o ano todo. Sempre um sai no finalzinho do ano e outro sai no meio do ano, no segundo ano e no primeiro ano. Professores que aparecem aqui tentando formar um senso crítico nos alunos não ficam. Infelizmente. Parece que alguma coisa da escola já tá impregnada. Tipo, até a professora que dava aula ano passado, a de artes, tipo, ela puxava muito. E também tem outra professora que apareceu aqui que queria formar o seu escrito e também não ficou. Tipo, ela era muito... botava altas coisas pra gente ver e tal. Educação física também. Foi embora também. Educação física também. educação física tentava formar seus críticos? Não, porque ele pegava física. Muito em altos aspectos, sabe? Em altos assuntos e tal, não só na educação física. Ele via que tava, todo mundo aqui estava só olhando pra frente, sem. Não estava conseguindo enxergar de tudo. E tentava abrir os olhos da galera e também não foi. Não. Aí o que você quis dizer naquela hora que não precisa de uma lei dessa? Pra poder censurar professores. Porque já é... já deixa os professores de fora. Mas passou do portão já fica essa cego já. Aqui há uns 4 ou 5 anos. Acho que ele deve ter testado ela aqui. O professor que começa aqui, passa na direção, pega o apagador, guarda o mordaço. Pegar o meu piloto aqui, meu apagador, aí coloca e vai pra sala. Sim, aí eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é, o que vocês têm visto é muito mais uma doutrinação religiosa, né? E essa lei, embora ela cite essa citação, ela é motivada em grande parte por outras coisas, né? São justamente por essas questões que você falou, que tinha alguns alunos que se incomodavam. É a questão LGBT, questão, né, essas questões de direitos humanos, em modo geral. O ruim é que a gente parou no meio de um artigo. Então, para começar do início. Então, né? Só falar qual era o artigo. O artigo era. Dois. Era aquele que é vedada a prática de doutrinação política e ideológica em sala de aula, bem como a veiculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam induzir os alunos a um único pensamento religioso, político e ideológico. O que acontecia nessa aula de história mesmo? Não era para induzir a um único. Ele incomodava alguns alunos, mas tentava mostrar justamente outros lados que os alunos não tinham acesso normalmente, não era isso? Sim, sim. Pronto, é nesse artigo aqui, o parágrafo terceiro. Ah, tá. Para os fins do disposto no artigo 1 e 2 deste artigo, as escolas confeccionais deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Artigo 3. No exercício de suas funções, o professor não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da maturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de coerente específica de religião, ideologia ou político partidário. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Não fará propaganda religiosa, ideológica ou política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões teóricas, opiniões e perspectivas das várias concorrentes a respeito, concordando ou não com elas. Eu acho que aí está muito denso. Eu acho que é bom a gente parar aqui para discutir. Porque, com certeza. Né, por exemplo, esse item 1 aqui, não abusará da inexperiência, falta de conhecimento e maturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de corrente específica, de religião, ideologia ou política partidária. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, né, esse texto não entende direito o que é educação, né? Porque a educação ela não é feita só na escola. Com certeza. A gente aprende também em casa, em ambientes sociais que a gente conviva. Na rua, né? Mesmo. Todo canto, tudo contribui para a carga que a gente vai ter de educação, né? A escola é importantíssima, mas ela não é o único canto onde vocês vão aprender alguma coisa. Infelizmente, né? Uma grande. Acho que a maior parte da população pensa que, tipo, a escola. É só tudo na. Ou a fábrica, que o aluno já vai sair pronto para aquilo, mas na verdade não. Aí, o outro ponto é que fala da inexperiência, falta de conhecimento e imaturidade dos alunos e sobre cooptá-los para qualquer tipo de corrente específica. Aí eu faço uma pergunta: essa professora, quantos alunos assim, vocês acham que se tornaram evangélicos só por causa dela? Do que ela fala? É comum? É católica. É católica. Eu acho ao longo do tempo que ela ensina aqui nessa escola, faz tempo. Vixe, acho que ela tá aqui. Mas funciona. Os alunos acabam se convertendo. Normalmente a maioria dorme. Não, a maioria. Eu não sei se convertem, mas se eles participam da mesma igreja que ela, sim. Sim, mas os que não participam da mesma igreja que ela, não. Durante o tempo que ela tá tem falando. Tem uma parte que já participa. Os que não, né? Tem, os que não seguem a mesma. É porque a católica é mais popular. Sim. Isso. É a maioria, mas. É, os que não seguem a mentalização que ela, ou ficam calados lá, claro, fingem que não estão ligando para aquilo, ou sai da sala, não assiste a aula dela. É, durante o tempo que ela tá falando lá sobre esse assunto específico, quem é, quem segue ela, a mesma ideologia, e tem a ideia de que aquilo ali não é correto, não é correto, tá passando um bom tempinho da aula ali, fica olhando meio torto, apesar de crer na mesma coisa. Agora, quem faz parte de outra religião, assim, não dá muita credibilidade. Essas pessoas também que seguem ela, a mesma religião, acham normal isso. Não acham que isso é um problema dela. Aí é isso. É porque eles não se imaginam pegando um professor que fosse de espírita ou fosse do candomblé e quisesse falar isso na sala de aula, que eles se sentiriam mal. Ou né? Até se tratasse dessa forma, pressionando pelas outras ficarem. Porque eles não se colocam nessa posição. Ou até mesmo um professor que tipo, siga o satanismo, né? Não é uma coisa que a gente vê todo dia, mas existem pessoas que seguem, o satanismo. E não aparenta ser o que o pessoal pensa, que chega lá e tá todo mundo de cabeça pra baixo. Não, ninguém é pro inferno. Só porque tá, né? Pois é. Só chegar, acho que um hindu ou então alguma pessoa de uma religião do Oriente Médio vai pensar que é um homem bomba. Não é assim que funciona. Pois é, aí o ponto é, eu acho que essa estratégia de aproveitar uma aula, né? Aproveitar uma aula de alguma matéria qualquer para tentar forçar que os alunos se adequem a uma religião ou qualquer coisa. Eu acho que essa não é uma estratégia que funcione muito. Né? Só vai, assim, pregar para os convertidos. Quem já é daquele grupo vai achar legal, né? Vai poder aprender um pouquinho mais naquela linha, mas quem não é, quem pensa outra coisa, não vai se converter só por causa disso. Vai ser um cursinho, né? Vai ser uma aula de religião. E aí, isso aí é para questionar esse ponto, né? Que fala de sobre abusar da inexperiência, falta de conhecimento e maturidade dos alunos. Eu não acho que os alunos tenham imaturidade, falta de conhecimento e inexperiência a ponto de aceitar a doutrinação que faço. É beber, cabeça vazia. Não tem nada. É, creche. Aqui cada um tem o seu próprio pensamento. Cada um vai ter uma ideia, cada um vai ter uma visão diferente. Acho que a única diferença vai ser de ideia para ideia. Mas que o governo mesmo acha que... O governo fala que os próprios alunos não conseguem debater sobre a educação, e sim os pensadores críticos podem falar sobre a educação, mas os alunos não podem falar sobre a educação, não podem falar. Porque segundo eles não entendem o que se passa na escola. Existe uma carga de tema, né? Pra ser dado. Quem entende é o Frota, né? Ele entende de educação. Ele sabe, ele consegue tudo. Tem uma carga de temas, né, pra ser dado ao longo do ano, né? Sim, não é? Eu acho que isso seria uma coisa tão... Pra mim, eu acho uma coisa desnecessária, porque com isso eles estão só botando aquilo que eles querem. E existe muita coisa além muito de... Muito assunto. Sem contar que o calendário escolar, as horas de aula é o mínimo do mínimo do mínimo que o aluno passa na escola. Sim. Aulas diminuíram pra cinco aulas, era uma hora, passaram pra 50 minutos. Outra coisa também que o que a gente aprende aqui no certo período do ano não é a mesma coisa que aprende em outro colégio no mesmo período do ano. Eles deviam ter um padrão de ensinar do ensino que foi passado para todos. Não existe, não. Assim, eu acho que os professores é que acabam tomando a liberdade de alterar, não? Algumas coisas. Não sei se existe. Eles alteram, mas é mais em questão quando a aula atrasa, essas coisas assim, tipo, vamos pular esse assunto aqui que eu sei que um professor já passou ano passado e tal, mas vocês lembram, né, galera? Lembro. Ninguém sabe do que ele tá falando. Essa aula de história que vocês tinham lá, boa parte do conteúdo era iniciativa do próprio professor, né? Mas existia um conteúdo que ele tinha que cumprir, né? Que eu acho que é mais ou menos comum em todo esse certeza, mas acredito que seja. Quando eu estava lá no Mano Lúcio, tinha um dia na semana que a aula era mais longa, tinha uma aula menos e a aula era mais longa. Aí esse professor, ele sempre, o assunto dele, na verdade, o assunto de humanas do ensino médio, ele é sempre bem complexo. Só que ele conseguia passar o assunto e abranger tudo que ia ao redor. Se ele passava colonização, ele conseguia passar o tráfico de índio, o tráfico de negro, a doutrinação pela igreja para os índios. Né? Ele sempre entrava em um assunto que conseguia fazer com que a galera entendesse bem. Ou seja, ele expandia, ele pegava o conteúdo e expandia sim, a abordagem. Não acontece. Aqui a gente tem aquela aula padrão. 50 minutos com a cara no livro, lê tudo e esquece meia hora depois do que leu. E também foda é tipo a dinâmica, não rola muita dinâmica. Você está na sala de aula, assiste a aula inteira, calado, aguentando tudo que o professor está falando e bater o sinal e sair. Não rola essa dinâmica. Não que os professores sejam culpados, né? Porque eles também sofrem muito, eles sofrem muito. Com certeza, não. O professor que dá uma aula. Necessariamente do. O professor que dá uma aula dinâmica, acho que ele dá uma aula mais feliz pra galera. O professor, quando ele vê que o aluno aprende, ele acho que fica mais feliz. Não quando dá uma aula de 50 minutos pra 50 alunos que 40 ainda estão dormindo. É. Que é o que acontece, né? É o que acontece, é verdade. E a escola acaba virando realmente uma fábrica. A gente é o produto para ser vendido para cada um com a sua farda. E não é o tema de hoje, mas é mais ou menos o que eles querem fazer ainda mais com a medida provisória. Isso, né? Isso. Não é o tema que a gente está falando hoje, mas é justamente nessa linha, para transformar mesmo a fábrica, mais ainda do que já é. Não fará propaganda religiosa, ideológica ou política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Acho que a gente deveria discutir um pouco isso. Não, valeu, porque eu disse isso que já é um bloco, né? Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias. Opiniões e perspectivas das várias coerentes a respeito, concordando ou não com elas. Salvo nas escolas confessionais, deverá abster-se de introduzir em disciplinar ou atividade obrigatória conteúdos que possam estar em conflito com os princípios desta lei. Sobre esse negócio de a participação das manifestações de atos públicos ou passeata, eu acho que tipo... Eu acho não, tenho certeza, que é pra não haver uma revolução no Brasil. Ou então, em qualquer lugar. Porque você não deixar ninguém falar sobre um ato público, isso é muito, como posso dizer, é muito triste. Porque você tá vendo uma coisa errada e você tipo, não pode ir lá protestar. Pô, véi, você tá vendo uma coisa errada, você não pode protestar, contestar contra aquilo. Você é tipo, você é um nada e a partir disso você é um nada mais ainda. Você só tá ali pra servir e nascer naquilo e morrer naquilo. Você é um nada com perspectiva de continuar sendo nada, nada, certo? Assim, a sua visão vai ser nada. Não, e o pior, né? A grande mídia já distorce, já esconde as coisas, né? Os atos que acontecem. Não, sim, não divulgam, sim, quando divulgam e não é do interesse deles. Eles divulgam só com a abordagem de quem se prejudicou, que queria passar e não pôde. Não fala do que motivou o ato. Aí se o professor quiser discutir isso em sala de aula, vai estar proibido. Outra, é tratar de questões políticas. Se for tratar de questões políticas, tem que fazer uma abordagem de todas as principais correntes e possibilidades. Aí, imagine a situação, o professor está com seu salário, está sem receber salário há 2 meses por conta do governo que não quis, que está prejudicando toda a classe trabalhadora dos professores. Aí tem alguma coisa aí que o governo faz para piorar ainda mais os professores. Será ele. A questão da Previdência que aconteceu lá no. Sim. Foi onde mesmo? Foi em Santa Catarina, não foi? Foi, se não me engano. Foi? Foi no Paraná. Paraná. Foi no Paraná, foi no começo do ano passado. Sim. Que... Acontece um negócio desse. O professor fica impedido de tratar de questões políticas no salão de aula. Não pode nem falar para os alunos, olha, está acontecendo isso. Eu estou passando nessa cidade em casa por isso e aquilo, não vai poder falar, porque isso aí seria doutrinação, seria tentar influenciar os alunos. Sim. Né? É, ver o grau de absurdo que é. Isso fica, cria um cenário muito ruim para o governador. Ele dá mordaça. A situação do professor, na verdade, os professores, os que realmente querem passar, os que são os professores que têm uma opinião, os que têm vontade de explicar para alguns alunos, Quando acontece normalmente, eles já têm uma ideia. Se eles for começar a falar na sala de aula, já vai haver repreensão de alguns alunos. A maioria vai ser nem aí. Muitos professores já cancelam essa ideia. Alguns explicam, outros esperam para explicar só para alguns alunos que têm realmente interesse. Só que eles têm ideia que não, que os alunos que não fazem parte disso, que não têm um pensamento, os alunos que não querem fazer parte de alguma coisa, que igual o Davidson falou, a visão é um nada, esses alunos não ligam nem pro professor, nem para ele mesmo, nem pro pai, nem pra mãe dele, que tá lá todo dia sofrendo, que vai perder muita coisa. E ele não, também, e ele não pensa em ligar, ele não pensa em entender o que tá realmente se passando. É, exatamente. A galera hoje em dia só tá mais focada nas redes sociais e relacionamentos. E não deveria só tá necessariamente sobre isso, entende? É uma coisa boa, é, mas eu acho que a grande maioria dos estudantes deveriam pensar além do seu futuro. Eu sei que muitos são jovens e ainda não passaram por uma situação para ter esse pensamento, mas eu acho que tipo, quanto antes eles tiverem esse pensamento de querer evoluir e lutar contra as coisas que estão definindo você, é melhor. Então acho que o Davidson citou aqui que a maior parte da juventude mesmo está pensando no que realmente a juventude deve pensar, que é no relacionamento, nas amizades. Só que acho que assim, quando você pega a sua vida e abrange de tudo um pouco nela, você vai conseguir trazer para o seu namoro uma discussão política com a sua namorada, você vai conseguir trazer uma discussão política com seus amigos, que até aqui todo mundo que faz parte da ocupação, os que não se conheciam acabaram se tornando amigos, os que muita gente fica feliz. Então é isso. Pessoal que não, realmente não faz parte da política, não é porque política é ruim, é um assunto chato. É porque para você fazer parte da política, você tem que ter peito, você tem que conseguir falar, você tem que expressar sua opinião e não baixar. O sistema quer esconder, quer impedir o acesso a isso, então você tem que correr atrás. É, né? Você tem que realmente prestar atenção, saber o que aconteceu e não ouvir só aquela verdadeira parte que passa no jornal às 8 horas da noite. Depois você vai dormir com aquilo na cabeça e no outro dia começa a brigar com os alunos na escola e não discutir. Então isso não é política, acho que isso é ignorância. Política é você discutir racionalmente e entender a opinião do próximo, não tentar mudar. Apenas porque a discussão política não é um ganha e o outro perde. Discussão política é os dois se entendem. E os o dois sistema repetiu tanto para todo mundo que política é só para políticos, que a galera acaba acreditando nisso como uma verdade absoluta e ninguém mais quer saber. Eu não sou político, não. Eu sou político, eu não tô nem aí. Tem até um ditadozinho que é tipo, eu não discuto nem religião, nem futebol, nem política. Tipo, não se discute. Isso é um grande erro da humanidade, de quem fala isso. Porque é horrível você não discutir isso. Você realmente... E o engraçado, né? Que você falou sobre o... política ser assunto de políticos, né? E educação não é assunto de educadores. Né? É curioso. Artigo 4. As escolas deverão educar e informar os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio sobre os direitos que decorrem na liberdade de consciência da crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto no artigo 3 desta lei. Para o fim do disposto do capítulo desse artigo, as escolas afixarão nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos pelos alunos, pais e professores, cartazes com conteúdo e dimensões previstas nos anexos dessa lei. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referindo esse artigo serão afixados somente na sala dos professores. Aqui. A Secretaria Estadual da Educação promoverá a realização de cursos de ética do magistério para os professores da rede pública, aberta à comunidade escolar, a fim de informar e conscientizar os educadores, os estudantes e os pais responsáveis sobre o limite ético e jurídico de atividades docentes, especialmente no que se refere aos princípios referidos no artigo 1 desta lei. Artigo 6. Cabe à Secretaria Estadual da Educação de Alagoas e ao Conselho Estadual de Educação de Alagoas fiscalizar o exato cumprimento desta lei. Parágrafo único. A Secretaria Estadual de Educação de Alagoas e o Conselho Estadual de Educação de Alagoas disponibilizarão um número de telefone e um endereço no quais poderão ser efetuadas denúncias do descumprimento desta lei, bem como afixará no local de maior circulação de pais e alunos, em todas as escolas públicas e privadas do estado de Alagoas. Cartazes informando os números e endereços para denúncias, informando também o espírito desta lei. Artigo 7. As escolas, seus funcionários ou servidores públicos que não se adequarem ou não cumprirem os exatos termos desta lei serão sujeitos às seguintes sanções. Ah, peraí. Antes disso, falou como é feita a denúncia? É do próprio aluno? Ah, sim. Que é que vai ser colocado cartazes com números. É verdade. Você vê um professor aí, você vai colocar procurado pra ele, né? É um verdadeiro crime. Um verdadeiro crime dentro da sala de aula. É, você tá tentando. Eu acho que a gente não chegou ainda no ponto de o aluno fazer a denúncia, né? Não, só foi. Só da estrutura que vai ser criada pra receber a denúncia. É, pra receber. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.